uma noite e meia, virando sereia. Uma noite e meia, virando sereia. Uma noite e meia, virando sereia. Uma noite e meia, virando sereia. Uma noite e meia, virando sereia. Uma noite e meia, virando sereia. Vem chegando o verão, um calor no coração. Essa magia colorida são coisas da vida. Não demora muito agora, todas de bundinha fora. Topless na areia, virando sereia. Pra poder te amar, roubo as estrelas lá no céu. Uma noite e meia desse sabor, pego a lua, posto no mar. Como eu vou te ganhar? Essa noite eu quero te ter, yeah. Toda se ardendo só. Toda a cidade.